O tema a ser colocado aqui hoje é confiança no amanhã. Esse artigo ele está sendo baseado, foi tirado, como muitos outros que a gente traz aqui, da Folha Espírita do mês de julho de 2015, agora do mês passado. Então é um artigo do Conrado Santos, ele faz parte também de um grupo espírita lá do Caibar Schutel, lá de São Paulo, e ele colocou aqui o texto dele através de um título, que é o subtítulo, no caso, Pátria do Evangelho. Então ele coloca aqui mais ou menos a situação, na geral, né, que nós estamos passando aqui no nosso país. Ele fala, é claro, aqui em termos de Brasil. Então ele coloca aqui, assim, há alguns anos atrás, eu diria até uns 7, 8, 10 anos atrás, aqui no Brasil, existia aquilo que se chama de jargão. Era uma frase que costumeiramente muitas pessoas utilizavam, que era a frase: o Brasil é o país do futuro. Isso aí, de certa forma, impulsionava todo o povo brasileiro, toda a nação, de certa forma, de uma maneira assim positiva. E apesar de todos os problemas que desde o início da nossa civilização aqui no Brasil, sempre passamos. Sempre por problemas, sempre por situações, às vezes precárias, tanto na educação como na saúde. E isso sempre existiu, tá? Quer dizer, não é para justificar aquilo que estamos passando agora, que estamos falando daquilo que já existiu. Mas então, sempre existiu uma ideia que o povo brasileiro é um povo alegre e ao mesmo tempo batalhador. É um povo que nas adversidades ele cria situações para poder superar essas adversidades, todas as dificuldades. Enfim, existia essa frase: o Brasil é o país do futuro. Bom, segundo o que está aqui no texto, não é novidade para ninguém, né? Os dias atuais. Infelizmente, hoje, muito poucas dessas pessoas que diziam essa frase aí, podem dizer que talvez que o Brasil seja um país do futuro. Por quê? Porque realmente hoje a situação na geral não está tão boa. Então, não existe mais aquela alegria, digamos assim, ou aquele ânimo do povo brasileiro que sempre por, até por princípio, até por questão das várias etnias que aqui se criaram, aqui se desenvolveram, né? Várias raças, essa miscigenação de raças, sempre deu ao povo brasileiro, de certa forma, um otimismo um pouco maior. Mas, tudo isso meio que está sendo destruindo-se, né? E aqui vem a palavra bendita aqui, ou maldita, a corrupção. Muitos devem até se perguntar, afinal das contas, o que o centro espírita tem a ver com todo esse modelo, esse modelo de problema que o Brasil está passando. Bom, o centro espírita, de certa forma, ele tem uma obrigação social, moral e ética de colocar e de se colocar numa postura e de defender o lado do bem. Então, toda essa questão da corrupção, essa questão da possibilidade das pessoas corruptas obterem lucros fácil e tal, até muitos anos atrás, alguns anos atrás, as classes mais elevadas, as mais conhecedoras dos problemas, as que tinham talvez um pouco mais de conhecimento e até uma estrutura educacional e um maior nível de educação, eles sabiam de tudo isso. Só que isso agora está chegando num patamar em que as classes C e D, como são classificadas as classes no Brasil, né? A, B, C e D. Essas classes C e D, elas também estão percebendo esse problema da corrupção. Estão se preocupando, porque até alguns anos atrás, eles tinham algo para comer, eles de repente conseguiam sobreviver e tal, eles não estavam nem aí para isso. Mas isso os está preocupando. Vejam bem, existe um instituto de pesquisa aqui que em 2010 publicou uma pesquisa dos 25 países mais emergentes aqui do planeta, né? E o Brasil, no meio desses 25, ele estava como um dos primeiros países onde o povo brasileiro, o povo, claro, do Brasil, ele estava mais otimista com o futuro. Entre 25 dos países emergentes, estava como sendo um dos três primeiros países mais otimistas, que tinham mais confiança num futuro melhor. Esse mesmo instituto de pesquisa, no qual o diretor é o Dorival Mata Machado, ele observa que desde 2013, o Brasil não está, nessa questão dessa pesquisa, nem mais no meio dos 25. O povo brasileiro, apesar de toda a sua capacidade de reverter os problemas das adversidades, ele está desanimado, está com problemas. Então, em 2013, foi divulgado novamente essa pesquisa e ficaram muito, muito na frente povos como a Índia, a Arábia Saudita, que todo mundo pensa que são os reis, mas lá quem manda são só os sheiks e o resto do povo, a maioria são escravos ou em regime de servidão. E, inclusive, até o Paquistão está na frente do Brasil nessa questão de serem mais otimistas. Mais um fato que é colocado aqui. Tudo isso faz com que as classes mais elevadas, detentores, né, do poder econômico e financeiro, estão desviando seus recursos do nosso país. Isso é fato. Tudo aquilo que está sendo colocado aqui, tudo aquilo que está sendo falado aqui, não é novidade para nenhum de nós. A gente escuta todos os dias, em todas as televisões, em todos os jornais, na internet e em um monte de lugares onde tem essa questão da comunicação. Bom, tudo isso faz com que as classes C e D, que são os mais pobres, classe média baixa ou mais baixa, classe pobre, miserável, não tenha essa mesma oportunidade que as classes mais elevadas. Enfim, é através dessas classes C e D que existe, digamos, uma aposta maior na mudança do Brasil. A descrença está cada vez maior. O desânimo. Tudo isso é fato. Todo mundo sabe. Mas no Espiritismo, na Folha Espírita, na doutrina espírita, nós temos uma obrigação, e não seria até uma obrigação, mas é um dever, que é um dever moral e ético, de nós agirmos e pensarmos de uma forma diferente. A doutrina espírita ela nos dá uma possibilidade de conhecimento, de entendermos, de compreendermos aquelas leis naturais, que são leis divinas, que é aquela lei da reencarnação, a lei do trabalho, a lei da ação, da reação, que é a lei do karma, a lei da evolução, que faz com que a gente precise compreender que a lei da reação, ação e reação, ou lei do karma, está se fazendo presente nesse instante. Tudo que nós estamos passando agora, sem justificar os atos das pessoas do lado, do alto escalão do nosso governo, não estamos aqui querendo justificar nada, mas nós temos que entender que a lei do karma está se fazendo sentir. Tudo aquilo que foi plantado no passado está se colhendo no presente. Isso ali é uma lei. E alguns mais religiosos chamam de lei divina. Mas essa lei, ela existe e é uma lei natural. Existe aquela lei da evolução também que nos coloca naquela possibilidade, e é uma realidade, de que nós ainda estamos, e não é também novidade para ninguém aqui, estamos num mundo de provas e expiações, num planeta, mais explicitamente falando, planeta de provas e expiações. Estaríamos numa transição para um planeta de regeneração. Essa é a ideia. Só que essa transição, ela não demora 10, 12, 15, 20 anos. Essa transição, ela demora às vezes 50, 100, 200. O próprio Chico Xavier dizia que o milênio dura 1000 anos. Então a gente não pode ser imediatista perante as leis universais. Existe um livro bastante interessante de Humberto de Campos, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então aqui ele coloca bem assim, eu vou ter que ler para vocês. A política sofrerá, isso aí foi escrito mais ou menos uns 40, 35, 40 anos atrás. A política sofrerá no curso dos séculos as alternativas do direito da força. Direito da força. É o que está acontecendo hoje. A força tem um direito. A força tem direito. Hoje, quem tem mais força é aquele que sobrevive. E da força do direito. Quando nós passarmos por essa fase, essa força será força do direito. Aquilo que é direito será aquilo que será no futuro. Até que o planeta possa atingir relativa perfeição social com a cultura generalizada. Com uma cultura generalizada. Comum, quase que igual. Algo parecido entre todos da nação brasileira. Isso já se pode levar para outros países. Então, isso é um dos trechos daquele livro do Humberto de Campos, onde ele coloca que o Brasil, isso já há 40 anos atrás, o Brasil, ele ia passar por todas essas dificuldades. Mais uma vez, sempre dizendo que não estamos aqui justificando os problemas que estamos passando agora. Mas, mais uma coisa aqui que ele coloca. Por isso, desejamos crer que estamos nesse processo de transformação e que por meio da nossa confiança e atitudes cristãs, faremos do país do futuro a realidade do nosso presente. Aqui, mais uma vez, ele coloca a lei da causa e efeito. Nós vamos fazer o nosso futuro da mesma maneira que nós vamos agir no nosso presente. Isto é, aquilo que nós semeamos hoje, apesar de todas as dificuldades, nós temos que ter aquela postura cristã de que nós temos que ter, sim, o dever moral, um dever ético, um dever social de fazer o bem, de pensar o bem. Não importa aquilo que os nossos governantes, os donos ou diretores das grandes empresas fazem. Nós temos uma obrigação de, na nossa humildade, na nossa simplicidade e através do conhecimento que o Espiritismo nos dá, fazer o que é certo. Esses dias eu encontrei uma pessoa mais velha que eu, e ele me disse assim que o pai dele, ele dizia assim, que o que é certo, nunca vai dar errado. Mas aquilo que é errado, por mais que a gente tente mascarar, por mais que a gente tente moldar, por mais que a gente tente levar adiante, empurrar com a barriga, como diz, né, todo mundo, o que é certo nunca vai dar errado, mas o que é errado nunca vai dar certo. Isso é lei. E não está escrito, não foi Jesus, não foi Deus, não foi... Não, isso é uma questão humana. Aquilo que é certo nunca vai dar errado. E aquilo que é errado nunca vai dar certo. Então a gente tem que pegar, levar para casa e uma proposta de reflexão, pensar nisso. De apesar de tudo aquilo que está acontecendo, nós temos que fazer o certo. Obrigado.